Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje aqui prolongar algumas coisinhas que eu coloquei em umas notas do Facebook a respeito, sobretudo, do debate entre o William Lane Craig e o Christopher Hitchens. De modo geral, todos os debates sobre esse assunto, se Deus existe ou não, se existe vida após a morte, etc., etc., todos eles, hoje em dia, eles vêm viciados pelo seguinte problema: existe um conceito de ciência e um conceito de religião, e toda a questão já é colocada em função da denominação e do conceito das disciplinas. Uai, se você vai estudar um fenômeno qualquer e você já o define de acordo com as várias perspectivas que as várias disciplinas têm sobre ele, você não está tratando do objeto propriamente dito, mas apenas daqueles recortes abstrativos admitidos em cada disciplina. E aí você nunca vai chegar a coisa nenhuma. Ou seja, é necessário você primeiro, famoso apelo de Edmund Husserl, voltar às coisas mesmas. Então aqui você tem um objeto, um assunto, tá certo? E ele tem lá a sua estrutura própria, a sua dinâmica própria, já que nós não conhecemos ainda, e nós temos que pegá-lo tal e como ele se apresenta. E daí você pode dividi-lo, né, em vários aspectos que idealmente correspondam às disciplinas. Agora, você fazer o contrário não dá. Pegar primeiro as disciplinas, já com seus recortes dados, e aplicar em cima do objeto, você nunca pega o objeto, você só está pegando aspectos pré-definidos. Isso é uma coisa tão óbvia, né, que eu acho que essas coisas assim, de Aristóteles tremendo o túmulo mesmo. Fala, pô, mas eu ensinei esses caras há 2.400 anos, não aprenderam até agora, né? E eu não estou falando nenhum cretino, nem o Craig, nem o Hitchens são cretinos, tá certo? Então, a ideia, por exemplo, o debate deles não era sobre religião, era sobre se Deus existe ou não, tá certo? Então, lá vem aquelas provas, as provas ontológicas, pró e contra, prova cosmológica, pró e contra, vá, vá, vá, vá, vá. Então, só há um problema. Se Deus existe, ele não é uma entidade abstrata, ele é uma individualidade concreta, porque ele age. Entidades abstratas não agem, só podem agir metonimicamente, quando, por exemplo, você diz, a sociedade fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ou o Brasil fez não sei o quê, não sei o quê, ou a Alemanha fez não sei o quê, não sei o quê. Mas, por exemplo, a Alemanha ganhou o jogo, o Brasil ganhou o jogo. Fala, não, o Brasil não ganhou o jogo nenhum. Quem ganhou foram aqueles caras que estavam lá no campo e que representavam oficialmente, remotamente, né, um país. Então, vamos dizer, só quem joga é quem ganha o jogo, meu Deus do céu. Não é isso? Então, um país, uma nacionalidade não pode entrar no campo. Só pessoas concretas. Então, só individualidades concretas agem. Conceitos abstratos e entidades abstratas não agem de jeito nenhum. Se Deus existe e age, e dizem que ele agiu tanto que ele até criou o mundo, que não é pouca porcaria, então ele tem que ser uma individualidade concreta. Agora, pergunto eu para você: existe algum argumento abstrato, por perfeito que seja, que possa provar que um determinado indivíduo concreto existe ou não? Então, até aqui a Roxane. Você soma todos os argumentos abstratos do mundo, não vai provar que se a Roxane existe ou não existe. Porque a existência de uma individualidade concreta não é matéria de prova lógica, mas é matéria de experiência. É? Agora que eu já expliquei, todo mundo entendeu. Então é claro que esse debate é impossível. Ele é absolutamente inviável. No máximo, você vai provar, vamos dizer, na melhor das hipóteses, a necessidade lógica de alguma coisa, tá certo? Da existência ou da inexistência de Deus. Mas você provar a necessidade lógica, provar ou desprovar a necessidade lógica, não prova ainda a existência. Prova apenas que ela é logicamente necessária, dentro de tais ou quais condições. Então, na verdade, a prova de que tal coisa é logicamente necessária não prova que ela existe de maneira alguma, porque essa necessidade lógica está encadeada a uma ordem causal. Por exemplo, tem que existir Deus porque o universo existe. Eu digo, mas quem disse que o universo tem que existir? É? prove para mim que o universo tem que existir. O universo também não é matéria de prova lógica, ele é matéria de experiência. Tá certo? Então, a existência dele é contingente. O universo poderia não existir? Poderia não existir. Ora, se o Deus que criou um universo que poderia não existir é logicamente necessário, ele o é em função desse universo que ele criou. Ele tem que existir porque ele criou este universo. E ele sendo causa do universo, se o universo existe, ele tem que existir. Só que, e se o universo não existisse? Deus cessaria de existir? Então essa prova seria condicionada a outras discussões e outras, e outras, e outras, e outras, e outras, e outras. E isto nunca teria fim, como de fato não tem. Portanto, esse tipo de discussão é sempre estéril e deveria ser. Quer dizer, pessoas cultas deveriam perceber isso à primeira vista. Ou seja, o que falta não é você estudar a lógica. Muita gente estuda a lógica. Ninguém vai dizer que o William Lane Crane não estudou lógica. É o cara que mais conhece o assunto no mundo. O problema não é de conhecimento de lógica, é de uma espécie de instinto lógico. E no instinto lógico, e chamo isso de instinto lógico, não só o instinto da coerência do raciocínio, mas da coesão do raciocínio com as coisas raciocinadas. Quer dizer, você raciocinar com coisas, com experiência viva de coisas e não somente com seus conceitos abstratos. Os conceitos abstratos, eles correspondem às coisas da seguinte maneira. Ortega y Gasset comparava assim, a portaria de um teatro, de um salão de baile, onde você deixa o seu casaco lá na porta e recebe um bilhetinho, um ticket, né? Para depois você trocar pelo seu casaco na saída, tá certo? Mas você não pode sair se vestir no ticket, né? Você vai ter que trocar. Então, o ticket ele corresponde a um negócio que não se parece nada com ele. Do mesmo modo, o conceito abstrato de uma coisa e o termo que designa esse conceito não se parece nada com a coisa conceituada. Você pega, por exemplo, sei lá, a palavra body, B-O-D-E. Em que isso se parece com um body? Absolutamente nada, tá certo? Ou seja, entre essa palavra e a coisa considerada, existe a intermediação de toda uma linguagem humana, de toda uma série de códigos, de toda uma série de operações mentais. É só aí que o body corresponde à palavra body, é? Não há uma correspondência direta. Portanto, você raciocinar só com os termos e conceitos, acreditando ingenuamente que eles se aplicam, que as conclusões do raciocínio se aplicam diretamente aos objetos considerados, a resposta é, às vezes sim, às vezes não, porque pode haver, quer dizer, uma série de deslizes aí no meio. Foi por isso que Aristóteles, antes dele formular as regras da lógica, ele escreveu o livro De Interpretaciones, sobre a interpretação, que é um livro sobre a linguagem e sobre os significados, um livro de semântica, na verdade, que hoje nós chamamos de semântica. Tá certo? Então você tem uma série de problemas semânticos, vamos dizer, entre o signo, o seu significado e o seu referente. Quer dizer, signo é um objeto material, um som, um grafismo, uma coisa qualquer que você usa para designar outra. Significado é a expressão verbal da intenção pensada. Tá certo? Mas tudo isso é nada se não tem um terceiro treco chamado referente, que é a coisa, o objeto considerado. Tá certo? Então, entre uma coisa e outra, pode-se introduzir uma série de problemas, de hiatos, de dificuldades, de ambiguidades. Tá certo? Então, ou nós nos acostumamos a raciocinar de tal modo que os nossos conceitos fiquem o mais próximo possível das coisas concretas designadas, ou nós ligamos no piloto automático, fazendo raciocínios lindos, quilométricos, só que nós, quando chega na metade, nós já não sabemos o que estamos falando. Por exemplo, se você botar um cálculo qualquer no computador, pode ser um cálculo longuíssimo, ele vai chegar a uma conclusão qualquer. Só que o computador sabe do que ele está falando? Ele não tem a menor ideia, né? Não é isso? Ele só tem as informações que você botou lá. Se eu estou fazendo um raciocínio sobre um body, eu só posso colocar lá o significado, ou seja, a expressão verbal do que eu entendo por body, mas eu não posso colocar um body lá dentro. É? Então, quanto mais se aprimora a ciência da lógica, ou a arte da lógica, e quanto mais se aprimora a linguagem computadora, etc., etc., mais difícil fica para as pessoas raciocinar com coisas. Porque a facilidade de raciocínio é a coisa mais enganosa do mundo. A gente fazia um raciocínio rápido, eu digo, bom, qualquer calculador prodígio, idiota, se pergunta, totalmente mentecapto, calculador prodígio, dá para ele uma conta quilométrica, ele diz, é tanto. Não acontece isso? Né? E o garotinho lá, assim, totalmente retardado, que tocava barra, blá, blá, blá, blá, blá, né? Aí perguntar para ele, qual é a diferença entre você e os outros? Ele dizia, smart. Quer dizer, o cara é idiota em tudo, exceto naquele ponto. Tá certo? Então, essa pessoa pode tocar barra, pode fazer cálculo, pode jogar xadrez, pode fazer uma série de operações formais. Agora, você dá um acontecimento concreto para ele, ele não entende. Porque falta a conexão de uma coisa com a outra. Então, o raciocínio, ele é sempre uma coisa mecânica. Dadas as regras, o raciocínio prossegue, vamos dizer, inabalavelmente até a sua conclusão final. Né? Isso, por uma via totalmente previsível e mecânica, é um algoritmo. Né? Ora, a facilidade de raciocinar é tanto maior quanto menos você para se lembrar das coisas que você, a respeito das quais você está falando. Quanto mais você gruda no puro automatismo, dos termos, conceitos, proposições e conexões lógicas, mais rápido você vai. Não é isso? E este é o grande problema da filosofia. Quer dizer, você não se afastar das coisas. Então, se nós estamos discutindo a existência de, sei lá, de elefantes, né? Eu digo, se você somasse todos os argumentos abstratos do mundo, você não provaria a existência de elefantes se você não tivesse a experiência de pelo menos um elefante. Do mesmo modo, agora vamos discutir um negócio chamado Deus. Eu digo, ah, pior ainda. Porque esse Deus que você está falando, ou ele existe e age, quer dizer, ele age, ele fala, ele tem consciência, tem muito mais do que nós, ele sabe um montão de coisa, ele toma decisões. Então, é evidentemente que é uma individualidade concreta e não um conceito abstrato. Então, agora, como é que eu vou provar a existência de uma individualidade concreta qualquer mediante argumentos abstratos? Isso é totalmente impossível. Você vai ficar sempre no reino da probabilidade. Isso também eu estou explicando desde o início. A lógica não lida com fatos, não lida com realidades. Ela só lida com o possível e o impossível, e as várias gradações de probabilidade, né? Que vão desde do razoável, do verossímil, até o impossível. A lógica só lida com isso. Então, você pode provar a necessidade da existência de Deus, a necessidade da inexistência dele. Mas com isso você ainda não provou a existência em si mesma. É só a sua necessidade lógica, a qual estará sempre condicionada à necessidade lógica de alguma outra coisa que, por sua vez, não está provada. Não está provada nem mesmo a necessidade lógica da minha existência. Eu existo, agora está provado, porque vocês já me viram. Tá certo? Mas a minha existência é contingente, eu poderia não existir, tanto que até antes do dia 29 de abril de 1947 eu não existia, eu não tinha comparecido neste mundo, eu só estava na barriga da minha mãe, e antes de ser gerado eu não estava nem lá. Não é isso? Então, todos nós somos assim. Então, se você pode provar a necessidade da existência de Deus, bom, essa necessidade estará condicionada até mesmo à sua existência. Então, não adianta nada. Então, qual é o método de você saber se Deus existe ou não? Só existe um método. É o método experimental. Ora, se é um método experimental, isso cai exatamente dentro da esfera, do leque de questões que se denominam científicas. Portanto, isso não é um problema filosófico, nem metafísico, isso é um problema científico, né? Agora, quando o sujeito diz, aqui temos a ciência, aqui temos a religião, bom, ele já impossibilitou o debate, né? Porque se eu vou ver, examinar as coisas do ponto de vista científico, eu tenho o seguinte problema. Uma coisa é a ciência como ideal de conhecimento, ideal teleológico, o que a ciência deve ser. Outra coisa é a ciência que existe historicamente, socialmente. Você não vai dizer que uma coisa corresponde à outra. Então, vamos dizer, idealmente, a definição de ciência é o do conhecimento demonstrativo, ou seja, o conhecimento que é provado, tá certo? Apodicticamente, ou seja, provado de maneira indestrutível, como você prova, vamos dizer, as equações de geometria, por exemplo, né? Então, idealmente, toda a ciência tende à demonstração apodíctica na medida do possível. Quando se trata de ciências experimentais, quer dizer, a prova apodíctica é quase impossível na totalidade dos casos, mas você tem a prova de alta probabilidade, como tem em física quântica, por exemplo, né? Todos os argumentos ali são probabilísticos. Mas a probabilidade, enquanto tal, ela é apodíctica. Se vocês olham, existe uma probabilidade de 80% de acontecer tal coisa, você tem que provar que esta probabilidade e não outra, ela em si é apodíctica, embora ela não te dê a certeza absoluta. Ela em si tem que ser certa, embora ela não produza por si mesma a certeza. Né? Então, isto é o ideal de ciência, mas quem disse que na realidade as coisas são assim? Quem diz que isto é possível na prática? Né? Existe sempre aquele argumento, vamos dizer, que eu considero infalível, do Theodore Porter, que é um livro, A Crença nos Números, onde ele diz o seguinte: qualquer pesquisa científica depende de equipamentos. E esses equipamentos dependem de pessoas capazes de manipulá-los. E como é que eles aprenderam a manipulá-los? Tem que passar por um aprendizado, onde a quase totalidade do que vai ser transmitido do técnico mais experiente para o menos experiente é não verbal. São gestos, olhares, entonações. Oh, tal coisa você faz assim, assado. Quer dizer, existe todo um elemento subjetivo na transmissão da coisa. Sem isto não existe ciência nenhuma. Né? Portanto, o elemento de incerteza que você quis eliminar mediante o equipamento o multiplica de certo modo. Pelo menos não o anula. Tá certo? Isto, eu estou excluindo a possibilidade do intuito desonesto, da trapaça, etc. Mesmo não havendo nada disso, mesmo tudo sendo trabalhado da melhor maneira possível, existe um coeficiente de incerteza que é absolutamente irremovível. No entanto, se a ciência dissesse, o exato é impossível, a exatidão é impossível, então vamos desistir. Então vamos aceitar todo o conhecimento frouxo, tá certo? Como Paul Feyerabend, no livro Contra o Método, ele aceita tudo, retórica, poética, o diabo. Fala, bom, daí acabou, não sou de ciência. Não há mais diferença entre ciência e opinião. Então também não dá. Não dá para você desistir do conhecimento apodíctico, não dá nem para alcançá-lo. Portanto, o que é o conhecimento apodíctico? É um esforço permanente, né, do qual você vai se aproximando, como numa assíntota, que é uma curva que se aproxima de uma reta, mas nunca chega lá. Aproximando, aproximando indefinidamente. Então, a história da ciência é exatamente isso. A história de qualquer departamento da ciência que você investiga, ela é uma aproximação do conhecimento apodíctico, sem jamais poder alcançá-lo. Enquanto houver esse esforço empreendido seriamente, existe um treco chamado ciência. Né? Porém, se você denomina de ciência a ciência atualmente existente, e só aquela atualmente existente, e aquela que pode se desenvolver dela sem nenhuma alteração profunda, tá certo? Então você já excluiu o assunto Deus ali. Porque você já definiu Deus como uma criatura, um ser, né, absoluto, onipotente, onipresente, etc, etc. Aí fica difícil, meu filho, não vai dar. Né? Eterno. Tá certo? Eu digo muito bem. Então, por outro lado, sobra a outra maneira de conhecimento, que seria a religião, com a fé. Então, a fé é a certeza das coisas ainda não vistas. Mas, evidentemente, você só tem esse conhecimento das coisas ainda não vistas se você tem a fé. Se não tem a fé, não adianta. Então, você tornou a coisa, o debate é absolutamente impossível. Porque um não pode abarcar esse objeto e o outro não pode prová-lo, a não ser para quem tem a fé. Acabou o debate, acabou a discussão. Agora, esquece ciência e religião. Fala, não sei, não quero saber de ciência nem de religião. Quero saber, me disseram que existe um ser chamado Deus. E eu quero saber se ele existe ou não. Então, por exemplo, para eu comprovar a existência de uma pessoa, por exemplo, está aqui a Roxane. Eu preciso saber tudo que a Roxane fez na vida e tudo que ela pode fazer? Não dá, né? Eu tenho que saber algumas coisas. No mínimo uma. Tá certo? Por exemplo, uma coisa. Ela está sentada aqui na minha frente. Pronto, acabou, está provado que existe. Tá certo? Basta saber uma coisa. Então, para você saber se Deus existe ou não, você precisa pegar das várias características que o definem e o descrevem, algumas que possam ser comprovadas ou desprovadas por experiência, meu Deus do céu. Como você faz com qualquer outra coisa. Por exemplo, para você provar a existência de elefantes, você precisa conhecer todos os elefantes? Precisa saber tudo que os elefantes fizeram desde o início do mundo? Não. Basta você ter algumas características. Olha, o elefante é um bicho assim, tem um marfim, tem uma tromba, tem isso, tem... Da hora que você vê um, fala, é um elefante, portanto, o elefante existe. Deus é a mesma coisa. Por que que para estudar Deus deveria ser diferente? Se eu estou dizendo que os outros dois métodos, o método da ciência atualmente existente e o método da religião, não funcionam para provar isso aí, né? Então, nós temos que pegar dos vários atributos divinos alguns que sejam acessíveis ao conhecimento experimental. Estão entendendo? Muito bem. Acontece que antes de existir, vamos dizer, a noção atual do Deus cristão, houve outras noções de Deus espalhadas pelo mundo. Existe uma série infindável de politeísmos. Tá certo? E esses politeísmos destacavam na entidade que eles denominavam Deus algumas características que eram diferentes de Deus. Tá certo? Então, uns deuses tinham umas capacidades, outros deuses tinham outras capacidades. Bom, essas capacidades são acessíveis ao conhecimento experimental. Agora, vamos supor, provar que Deus criou o mundo? Não dá. Porque tudo que eu sei sobre a origem do mundo são conjeturas hipotéticas, né, que remontam a bilhões de anos, que eu só posso conhecer muito indiretamente. Isso pode ser objeto de conhecimento experimental? Não, não, não, não, não, não. Então, ou que Deus é eterno, eu posso provar isso experimentalmente? Não, nem provar, nem desprovar. Mas há algumas coisas que Deus faz que são acessíveis ao conhecimento experimental. Então, se houvesse real seriedade nesses debates, eles se concentrariam nestes pontos. Portanto, basta você provar que Deus fez alguma coisa que requer um poder sobre-humano, e está provado que ele existe. Agora, se para provar que ele existe, você tem que provar que ele criou o mundo, falou, aí complicou, meu filho. É mais fácil provar se ele existe ou não do que provar se ele criou o mundo. Por exemplo, os greco-romanos acreditavam na existência de Júpiter, de Marte, etc, etc. E nenhum deles tinha criado o mundo. O Deus que tinha criado o mundo já tinha morrido, né? Era o Deus celeste, Urano. Urano já tinha sido, né, assassinado por Saturno, que foi assassinado por seu filho. Olha, é uma história edificante, né? Então, o Deus criador do mundo já não existia mais, e o mundo continuava existindo, regido por outros deuses, que eram seus netos, bisnetos, etc, etc, suas amantes, né? Ele, bom, você pode achar tudo isso muito primitivo, mas o fato é que o enfoque politeísta facilita a investigação das coisas, né? E digo, se você não compreendeu nem mesmo a noção politeísta de Deus, você nunca vai compreender a monoteísta, porque ela é muito mais abstrata. Tanto que São Paulo Apóstolo, quando chega lá em Roma, ele fala, ó, vocês falam aqui desse Deus, daquele, daquele, daquele, tá, as estátuas dele, mas eu vim falar do Deus desconhecido. Não é isso que ele disse? Então, por que que ele usa esta imagem? Ele fala dos deuses que eles conhecem para falar de um Deus desconhecido. Ele está seguindo o procedimento científico usual, que vai do conhecido para o desconhecido, e não ao contrário, né? Agora, se para provar que Deus existe, tem que provar que ele criou o mundo, você está invertendo as coisas, né? A existência e a ação de Deus no mundo são muito mais fáceis de você investigar do que a criação do mundo. Não é isso? Então, muito bem. Primeiro você tem que provar a existência de algum Deus. Não é isso? Que faz alguma coisa que está definida como divina. Não é isso? Daí você diz, pô, ele existe. Agora, se ele criou o mundo ou não, é outro problema. Se ele é eterno ou não, é outro problema. Então, o preceito mais óbvio do método científico é você subdividir os problemas em suas partes constitutivas e ir do mais fácil para o mais difícil, do conhecido para o desconhecido. Por que que os debates sobre a existência de Deus querem resolver logo o mais difícil primeiro? Ora, então eu dou aquele exemplo. Tem lá, chega a menina sem pupilas, vai lá no Padre Pio e diz, Padre Pio, pede para Jesus aí dar um jeito, quebrar meu galho, etc, etc. Padre Pio reza e pum, a menina começa a enxergar. Algum homem pode fazer isso? Não. Então, está em jogo um poder sobre-humano. Então, alguma entidade sobre-humana existe, e age. E pior ainda, Ela atende a um chamado. Não é isso? Agora, pode dizer, pode haver o seguinte. Ele fez o que estava pedindo, mas na verdade Deus é ele. O Padre Pio é Deus. Foi ele mesmo que fez isso. Pode ser. Afinal de contas, o próprio Jesus diz que aquele que está agindo em nome dele é ele. Não é isso? Então, Jesus, quem é Jesus? É o Padre Pio. Também. Isso é uma segunda questão. Mas a existência de um poder sobre-humano que ouve, que fala, e que age de maneira coerente em função de fins humanos, está provado de uma vez para sempre. Não há nenhuma possibilidade de duvidar disso. Por que que não começam por aí? Porque, por este lado, a existência de Deus é absolutamente incontestável. Comprovada por meio experimental, como ensinava o próprio Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, eu acho que é 11, 5 a 8, uma coisa assim, em que ele diz, pergunta para ele, você é o Messias ou tem que esperar outro? Ele diz, vocês vão, contem para o João o que vocês viram e ouviram. Oh, meu Deus do céu, ele não diz assim, vai lá e faz um belo argumento com o João. Provem para João, por lógica, etc, etc. Não, ele diz, contem o que viram, ou seja, contem fatos. E dos fatos se deduz automaticamente, então, que ele é quem ele pretende ser. Eu estou aqui fazendo o paralítico andar, fazendo o cego enxergar, fazendo curando o leproso, fazendo mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Mas quem você acha que eu sou, um Zé Mané? Hã? Qualquer um. Não, então faz a mesma coisa que eu estou fazendo. Não é isso? Você pode fazer, mas só se eu mandar. Hã? Portanto, eu tenho não só a capacidade de fazer essas coisas que eu estou fazendo, mas tenho a capacidade de transferir essa autoridade para os outros. Não é isso? Eu aplaco as tempestades, mando parar, a tempestade para. Então, quem você acha que eu sou? Hã? Então, este é o método preconizado por Jesus Cristo. É o método científico experimental. Não é um método de argumentação. É um método de experiência, de investigação experimental. Então, o que que está faltando para as pessoas fazerem isso? Está faltando o seguinte: primeiro, elas entenderem que é impossível você provar a existência do Deus cristão, tal como definido na doutrina das igrejas católica e protestante, sem você ter provado antes a existência de algum Deus. O que é uma coisa que a mim me parece um preceito óbvio, né? Quer dizer, por que que eu tenho que provar logo a existência daquele Deus que, na verdade, na história da consciência humana foi o último a aparecer? Existe uma versão mítica que diz que em tempos imemoriais existia um monoteísmo originário que depois se fragmentou em mil politeísmos. Mas isso é mítico, não tem a menor prova na história de que seja assim. Quanto mais você remonta nos tempos, mais você encontra politeísmos e outros e outros e outros e outros e outros. Portanto, vamos dizer assim, é mais natural no ser humano ele acreditar em deuses do que acreditar num Deus supremo. É mais fácil, por assim dizer. E é mais fácil por quê? Por causa disso que eu estou dizendo. É mais fácil você provar que um Deus fez alguma coisa, né, do que provar que um Deus fez tudo. Estou enganado? Então, se você pegar várias características divinas, o que que se chama de Deus? Um ser assim, assim, assim, assim. Bom, tem várias características que não são acessíveis a estudo experimental, mas tem algumas que são. E é esta que nós temos que estudar. Não é isto? O caso daquela famosa igreja no Novo México. México. As freiras estavam lá, tinham um altar e em cima tinha o coro. E era só de uma escada que levasse de uma coisa para outra, só que era difícil fazer aquela escada porque tinha pouco espaço. Então elas rezaram para São José, que por uma coincidência era carpinteiro, marceneiro. E daí apareceu um homem lá e disse: eu faço essa escada. E ele fez uma escada sem um prego, só uma escada em espiral, que pela lei da gravidade não podia ficar de pé nem um segundo. E ela está de pé há mais de 100 anos. Sem um único prego, com uma madeira que não existe no México. E o pessoal está lá subindo e descendo por essa escada até hoje. Então, bom, algum ser humano, por algum método conhecido ou concebível, é capaz de fazer essa escada? Não. Alguém fez. Então, esse alguém tem algo divino, algo sobre-humano. Para você provar que alguém é divino, basta provar que é sobre-humano, não precisa provar mais nada. Não precisa provar que fez o mundo, não precisa provar que ele é eterno, não precisa nem provar que ele é bom. Não é isso? Vamos por partes. Como toda e qualquer ciência. Alguma ciência prova todas as suas afirmações, todas de uma vez, desde o início? Não. Por que a ciência do divino deveria ter que fazer isso? Ou seja, você exige o impossível, o outro não realiza o impossível, você diz, está vendo, perdeu. Quer dizer, isso é totalmente inconcebível, e isso só mostra o seguinte, que a cultura espiritual se perdeu no Ocidente há muito tempo. Desde o século XVI, pelo menos, se perdeu. E as pessoas que opinam sobre o assunto, é simples, jamais examinaram o assunto. Eles examinaram o que as disciplinas estabelecidas dizem sobre o assunto. A teologia diz isso, a física diz aquilo, a história diz aquilo outro. Blá, blá, blá. Mas tudo isso são perspectivas humanas. Cadê o objeto do qual você está falando? Nenhum objeto concreto, nenhum ser individual concreto é acessível a nenhuma ciência. Isto é importante. A ciência só pode estudar aspectos. Não é isso? E a nossa, essa que eu estou falando, também não estuda o ser concreto. Estuda um aspecto. Teria, ou que nós podemos dizer, uma ação sobre-humana. Não é isso? Então, neste caso, você vai ver que todos os milagres comprovados experimentalmente, eles são, por sua vez, a prova da existência de uma intervenção divina. Deve ser, mas pode ser milagre do diabo. Falar, tá bom, até admito. Então, isso que você está chamando de diabo, ele tem uma força sobre-humana. Você provou pelo menos a existência do diabo, e daí cai naquele negócio do Norman Mailer. Proponho que se aceite a existência do diabo como hipótese científica. Então, se o diabo é capaz de fazer uma menina sem pupilas ver, então ele tem uma capacidade sobre-humana. Tá certo? Bom, se ele tem essa capacidade, talvez tenha outras. Não é isso? E é só a partir daí que se pode dar a esse estudo uma estrutura realmente científica. Fora disso, não, é tudo blá blá blá. Pode ser assim, o maior requinte lógico da humanidade. Você não vai chegar a absolutamente nada. Não é isto? Então, você pega essas pesquisas do Dr. Ricardo Castagnon, e pega lá uma hóstia que caiu no chão, o padre põe dentro da água, a água ficou vermelha. Ele levou para examinar nos laboratórios e deu o seguinte, primeiro, que aquilo era sangue. Segundo, o sangue estava vivo, as células estavam vivas. Terceira, essas células mostravam, vamos dizer, um sofrimento cardíaco monstruoso. E o homem do laboratório disse, pô, mas o seu paciente, doutor, ele não disse que era da hóstia, ele disse que era de um paciente. O paciente sofreu horrivelmente, foi torturado, uma coisa assim. Eu falei, bom, qual é a possibilidade desta sequência de acontecimentos suceder por coincidência? Qual é a probabilidade estatística disso? É quase zero. É infinitesimal. Portanto, algo de sobre-humano interveio ali. É muito simples. E é por aí, por esse tipo de estudos, que nós vamos chegar a algo. Entendeu? Mas você veja que a distinção, por exemplo, entre ciência e religião feita pelo Kant, ela tem, ainda hoje, um poder maior do que os 10 mandamentos. Quer dizer, a ciência é conhecimento e a religião é fé. Eu digo, mas se a religião fosse isso, ela não teria durado um único dia. E se a ciência fosse realmente isto, se ela fosse sempre o conhecimento apodíctico que ela diz ser, ela jamais teria errado ao longo dos tempos. Então, essas duas definições são absolutamente inviáveis. Então, por exemplo, da doutrina da Igreja, só uma parte ela diz que depende da fé. O resto ela diz que é acessível à razão. Portanto, a religião nem sequer pretende ser objeto de fé exclusivamente. Tem um pedacinho que é objeto de fé. Por exemplo, o juízo final. O juízo final não pode ser comprovado experimentalmente porque ele não aconteceu ainda. Então, ou você acredita nele ou não. E você acredita por quê? Por causa da confiabilidade da pessoa que disse. Agora, de onde vem essa confiabilidade? Veio do que ela fez e que você pode comprovar. Portanto, essa parte não é objeto de fé. O próprio objeto de fé é resultado de uma dedução que você faz a partir da confiabilidade da fonte, como, aliás, em qualquer pesquisa científica. Né? Toda e qualquer pesquisa científica depende da confiabilidade da fonte, ou não. Né? Ah, mas é tudo comprovado por máquinas, por equipamentos. Então voltamos ao mesmo ponto. E a confiabilidade das máquinas, dos equipamentos, depende da confiabilidade de quem os manipula e de quem ensinou a manipular, etc, etc, etc. Então, o requisito de confiabilidade que está presente na religião é exatamente o mesmo que está presente em qualquer ciência. A não ser ciências puramente formais, lógica e matemática, mas que não dizem respeito a nada, só formas. Né? Então, todo e qualquer conhecimento que verse sobre alguma coisa, ele, em última análise, dependerá da confiabilidade da fonte. Agora, me diga o seguinte: por que que cientistas que ganham bilhões inventando, por exemplo, vacinas, como o seu Max Gallo, que inventou a doença para depois inventar a vacina, né? Por que que eu devo confiar mais nesse cara do que em fulano que passaram a vida em altos sacrifícios medonhos, tipo São Francisco de Assis, né? Por quê? Na prática, na vida prática, ninguém faz essa aposta. Quer dizer, eu confio mais no sujeito que está ganhando bilhões com a pretensa ciência dele do que no outro que aposta a sua própria vida naquilo que ele está falando. É na escala de confiabilidade, todo mundo sabe que o indivíduo mais sério é o mais confiável. Então, quer dizer, o critério da confiabilidade científica hoje em dia é totalmente fetichista. E pior, como eles falam que a ciência é uma atividade que está sempre se corrigindo a si mesma, tá certo? Então, os erros que ela faz hoje não têm importância, porque eles serão corrigidos no futuro. Só que não foram ainda. Do mesmo modo que, quando você arrisca uma explicação ou biológica, ou física, ou astronômica para qualquer fato, esta hipótese já é tomada como prova, presente, realizada, quer dizer, uma mera hipótese. Eu digo, você chama isso de ciência? Isso é charlatanismo, obviamente. Então, ou seja, no mundo inteiro praticamente ninguém está discutindo esta coisa a sério. O único neguinho que eu vi discutir a sério é o Ricardo Castagnon e essa senhora Ellen de Cruz, que fala da filosofia experimental da religião. Então, em função disso, você tem, vamos dizer, inúmeras subdiscussões que complicam a coisa mais ainda. Né? Por exemplo, quando Christopher Hitchens diz assim: é um absurdo você imaginar que Deus está fiscalizando as pessoas mais insignificantes para ver se elas cometeram pecados. Né? O menino se trancou no banheiro e vai Deus lá para ver o que ele está fazendo lá dentro. Ele está com a revista Playboy, é? Não é isso? Dito assim, fica realmente cômico, e é cômico. Né? Só que tem o seguinte: quando você diz que tal ou qual coisa é um pecado, o que que você quer dizer? Que ela é feia, que ela é imoral, que ela fere a sensibilidade dos outros? Não, você quer dizer que ela tem, na religião, quer dizer que ela tem uma repercussão na vida eterna do cara. É? Isso quer dizer que, se uma coisa é pecado ou não, só pode ser julgada em função da vida eterna. Ter amputado a vida eterna. Ó, o pecado não faz sentido nenhum. Não é isto? Isso quer dizer que, se eu não sou capaz de conceber uma coisa chamada vida eterna, eu não posso entender por que tal coisa é pecado. Deus não disse: não faça tal coisa porque é feio. Né? Não faça tal coisa porque vai pegar mal. Não faça tal coisa porque é vexame. Ele nunca disse isso. Na verdade, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma sucessão de vexames, ou não? Né? Então, ele não andava com as prostitutas, não andava com os criminosos, não andava com tudo que é perrapado, mendigo. Ele mesmo, o simples fato de a pessoa dele falar: não, mas esse aí não é o filho do Zé, que era carpinteiro, é só aquele cara lá, não é mais nada. Entendeu? Então é uma sucessão de vexames, e no fim da vida ainda é submetido a vexames piores ainda, como a coroa de espinhos. O que é a coroa de espinhos? É a caricatura satânica de uma coroa de rei. Quer dizer, o cara está lá todo ferrado, machucado, acabou de apanhar que nem um desgraçado. Ainda metem uma coroa de espinho na cabeça dele. E até as crianças vão lá zombar dele. Então, é uma sucessão de vexames, meu Deus do céu. Então, Deus não falou para você não fazer certas coisas porque são vexaminosas. Ele diz, não, você não pode fazer certas coisas porque eu quero botar você aqui numa outra forma de existência onde você estará protegido contra a corrupção, decadência e morte que são inevitáveis e inerentes à sua vida biológica. E é em função disso que eu estou lhe pedindo que você não faça certas coisas. Só por causa disso. Então, bom, eu não pretendo aqui justificar a noção de pecado, mas eu só estou dizendo isso. Esta noção não pode ser sequer compreendida fora da noção de vida eterna. É? Ora, se você não sabe se existe vida eterna ou não, como é que você vai saber por que que o pecado é pecado? É impossível. É um preceito metodológico. Óbvio que uma questão tem que ser resolvida antes da outra. Ou seja, ou existe a alma imortal, ou a questão do pecado não faz o menor sentido. Não é isso? E você caricaturar a noção do pecado, ou você se escandalizar com o outro que está caricaturando, tudo isso aí, o que que é? Isso é paroquialismo, né? É um problema, uma forma de provincianismo. Não é uma discussão séria. Então, eu creio que a questão da vida após a morte pode ser colocada em termos científicos. Então, eu acho que se você provar que alguém está vivo por 5 minutos depois da sua morte biológica, você provou que existe uma vida para lá. Você não provou tudo. Ah, prova que essa vida é eterna. Não dá para provar que é eterna. É? Mas dá para provar que ela é imortal. Ou seja, que ela não corresponde à morte física. Não é isso? Ora, em geral, a imaginação humana, ela é muito limitada aos fins práticos com que você a usa. Por exemplo, está aqui o homem, ele vê uma mulher linda, pega a forma do corpo dela, fica babando, etc, etc. Tá bom, agora você imagina essa mulher morta, com o corpo em decomposição. É a mesma coisa que você sente ainda? Não, é o inverso. Você tinha atração, agora você tem repugnância, né? Mas não é a mesma pessoa? Daqui a pouco ela vai estar assim. É irreal esta imagem? Não. A primeira é real, a segunda também é real, só que não atual. Será daqui a pouco. Agora, depois que ela estiver morta, inverteu. É o corpo em decomposição que é real presente e a beleza que só existe na memória. É assim? Portanto, as duas são reais, uma é atual, a outra é virtual. O real está presente nos dois casos. Uma é real agora, outra daqui a pouco. Depois inverteu. Uma é real agora, outra é real antigamente. Não é isso? Muito bem. Agora, apaguemos o cadáver em decomposição e voltemos à mulher bonita. Você olhou para ela, e o que que é exatamente bonito nela? Não precisa raciocinar muito para você perceber que a beleza está na forma, por assim dizer, no desenho e não nos materiais que compõem. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, uma mulher bonita que está doente, ela continua sendo bonita. Ela está fraca, tem olheiras, não é isso? E se você pega uma mocreia, não adianta ela estar estourando de saúde, que vai ser uma mocreia. Você pega a Jandira Fegali, põe ela num spa, dá umas injeções de vitamina, de hormônio, de proteínas, não adiantou nada. Não é assim? Agora você pega aí a Kim Kardashian e diz assim, não, ela ficou sem comer há uns tempos, pegou aí uma tuberculose, ela está lá deitada na cama, mas ela ainda é bonita. Portanto, a beleza está na forma, e não na matéria. Não é isso? Porque muita gente, né? Mulher vem se preocupando com a pele, né? A Roxane aqui, quando aparece uma espinha, a cara dela, bom, é uma hecatombe, é uma catástrofe universal. Não é isso? Ah, vocês estão ficando feia. Não, o que que você prefere? Uma mulher bonita com espinha ou uma mocreia com a pele saudável? A qualidade da sua pele não tem nada a ver com a sua beleza, absolutamente, mesmo porque a pele, as células continuam caindo e trocando o tempo todo, meu Deus do céu. O ano passado eram outras, agora são essas, né? Portanto, a beleza está na forma. A forma, ela é acessível aos sentidos só parcialmente. A forma não é apreendida sem a interferência da inteligência. Então, a inteligência abstrai vamos dizer, da presença concreta daquele ser a sua forma. E pensa a sua forma separada da matéria. Se não fosse separada da matéria, meu filho, você só acharia a mulher bonita quando ela está presente fisicamente. Quando você lembra dela, a beleza teria ido para o brejo. Mas aí, faz 3 meses que eu não vejo a fulaninha lá, como era linda. É assim? A forma você conservou. A matéria não está presente. E se ela morrer? Bom, na sua mente não continua sendo bonita? Eu tenho essa sorte que nenhuma amiga minha bonita morreu até hoje, graças a Deus. Né? Ah não, mentira. Tem a mulher de um amigo meu, uma japonesinha linda, ela morreu. É, um caso. Mas eu ainda me lembro dela como ela era bonita. Então, e, vamos dizer, a feiura do cadáver em descomposição, onde está? Também na forma, meu Deus do céu. A forma está se desfazendo na sua frente. Ora, a beleza da mulher permanece estável? Não, ela modifica. Conforme a idade, conforme, né? E a feiura do cadáver também modifica. Ele está feio agora, mas daqui a pouco sobrou só os ossos, já não está tão feio assim. Né? Depois até os ossos esfarelam, falam, está bonito agora, sumiu tudo. Não é isso? Portanto, o que nós chamamos de real e irreal, frequentemente é uma coisa totalmente irreal. Porque todos esses aspectos, eles são reais. Mas tudo que é real está em constante mutação. O próprio Deus. Deus para quieto? Para de fazer alguma coisa? Não. Ele age o tempo todo. Portanto, dá para você contar a história de Deus, só não dá. Não é isso? Ele faz tantas coisas que não dá para você contar. Está escrito na própria Bíblia. O próprio Jesus na Terra fez tantas coisas que não dá para contar. Então, ele também estava mudando. Agora ele está lá curando o leproso, daqui a pouco ele está lá ressuscitando o Lázaro, depois ele está lá crucificado e assim por diante. Então, é muito difícil você pensar as coisas em mutação. Então, o ser humano, ele usa o processo abstrativo para ele fazer o quê? Para ele estabilizar certas imagens na mente dele. Né? E para dar a essas imagens uma fixidez igual à das figuras geométricas. Um triângulo é eternamente um triângulo, ele tem sempre as propriedades do triângulo. Você pode até deduzi-las, a geometria de Euclides está lá. Não é isso? Então, geometrizar, ou seja, estabilizar em formas estáticas o que está, na verdade, em mudança, é uma tendência natural do ser humano e nós temos que fazer isso, porque senão não conseguiríamos pensar. Conseguimos, evidentemente, lembrar. Tá certo? Mas essa lembrança também estaria em fluxo permanente. Então nós precisamos deter esse fluxo para obter algum controle intelectual sobre o curso das coisas. Esse controle não é irreal, porque algo, vamos dizer, das características dos objetos físicos permanece estável o suficiente para você poder mexê-los. Não é isso? Mas daí você faz os cálculos mais lindos do mundo, estabiliza tudo e você constrói um templo. Só que passou 500 anos e esse templo está todo esfarelado. Mas as propriedades geométricas estão lá. De maneira que essa geometrização ela não é totalmente irreal. Mas ela se torna irreal a partir do momento que se acredita que essas figuras existem. Quando elas não existem, elas são signos de alguma coisa que existe no universo em mudança. Tá certo? Não confundir esse tipo de estabilidade mental das coisas com a verdadeira permanência. Por exemplo, o universo, a partir do momento em que ele foi criado, ele nunca desapareceu. Ele é uma presença permanente. Não é isso? Então, existem coisas. Não confundir o mutável e o permanente com o real e o irreal, e com o material e o mental. São coisas totalmente diferentes. Só esse treinamento de você distinguir essas coisas já é imprescindível à formação intelectual, e eu não conheço um brasileiro falante que tenha a compreensão destas coisas elementares. Eles confundem isso o tempo todo de uma maneira brutal, grosseira, bárbara, selvagem, animal. Isso, no entanto, são opinadores, ensinam as pessoas, etc, etc. Ontem mesmo eu tenho este vício de ler porcaria. Estou fazendo isso há um tempão. Se eu não lesse porcaria, eu não saberia nada do que se passa no Brasil, não é verdade? Então eu tenho que acompanhar a produção intelectual dos universitários brasileiros e outras figuras esdrúxulas. Agora mesmo eu estava lendo o livro do Paulo Moreira Leite, famoso Paulo Moreira, sobre o Lava Jato, que ele disse que é um atentado contra a democracia. Eu vou ter que ler, meu Deus do céu. Né? Eu não estava lendo o livro da Márcia Tiburi, né? Que eu chamo de Márcia Kibura, né? Sobre o fascismo. Então ela diz o seguinte: a primeira característica do fascismo é que o fascismo nega a existência do outro. O outro para ele só existe ou como instrumento ou como inimigo, tá certo? Mas o outro não tem uma estrutura ontológica própria. Ele diz: bom, tem pessoas que realmente fazem isso, mas quem disse que isso é a característica do fascismo? Eu, lendo os teóricos do fascismo e estudando a história do fascismo, né, eu vi, por exemplo, você não vai dizer que o Hitler gostava um pouco dos judeus, né? Acho que ninguém os odiou mais do que ele. Mas ele nunca negou que eles existissem, que tivessem uma consistência ontológica própria. Ao contrário, ele às vezes sentia que os judeus tinham uma consistência ontológica mais forte do que a dos próprios alemães. Né? Tanto que eles, segundo ele, estavam dominando os alemães. Como é que quem não tem consistência ontológica própria? Quem é um nada, como é que pode dominar aquele que é alguma coisa? Né? Daí eu procuro lá no Giovanni Gentili, todos os teóricos do fascismo, teóricos e práticos do fascismo. Eu não encontro isso em parte alguma, não sei de onde ela tirou isso aí. Né? Agora, de fato, é muito feio você negar a existência do outro, fazer de conta que o outro é apenas um pensamento seu, uma abstração que você inventou e que não tem, né, a consistência ontológica de uma individualidade autônoma, própria, com vontade própria, decisão própria, sentimentos próprios, etc. É muito feio você fazer isso. Agora, quem faz isso sistematicamente? Os marxistas. Fazem o tempo todo e com um radicalismo que você não consegue imaginar. Eu digo: olha, os fascistas você pode pensar o que quiser deles. São os assassinos, são criminosos, mas isto aí eles nunca fizeram. Né? Para que eu vou matar um sujeito se eu nego que ele existe? Pensa bem. Hã? Agora. Sim, bom, agora os caras negam até que eles mesmos existem, né? Mas esse já é outro tema. Mas você veja, eu peguei aqui um livro, seu Gessé Souza, A Tolice da Inteligência Brasileira. Esse livro, assim, é que nem o livro do Martim, feito para provar que todo mundo é burro. Eu nunca disse que todo mundo é burro, eu disse aquilo que você precisa saber para não ser um idiota. Mas isso não quer dizer que todo mundo ignora aquilo que eu estou ensinando ali. Mas o cara já pega a inteligência brasileira e, em primeiro lugar, ele diz coisas maravilhosas. Diz que a inteligência brasileira, a intelectualidade brasileira, é maciçamente conservadora, empenhada na defesa do capital privado. Eu digo: bom, eu vi os caras defender o capital privado, eu vi durante anos, eu acompanhava lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, aqueles liberais que vinham daqui ou dali, e lá no Rio Grande do Sul eles se reuniam, dá a impressão que eles até existiam. Mas era só ali, não tinha mais por exemplo, nos jornais você não encontrava um cara defendendo aquele ponto de vista. Na televisão, muito menos. No rádio, cinema, nada, nada, nada. Era universidade, nada, nada, nada. Onde tinha um liberal, ele estava escondido, tá certo? E ficou assim durante anos. Agora, de onde esse sujeito tirou isso? Eu não sei. Mas olha aqui, o cara, vira assim. Fez graduação em Direito e mestrado em Sociologia na UNB, doutorado em Sociologia na Universidade de Heidelberg, Alemanha. Fez também pós-doutorado em Psicanálise e Filosofia na New School for Social Research, em Nova York. E foi livre docente na Universidade de Flensburg, Alemanha. Não é pouca porcaria. Não é isso? Agora, você vê o seguinte: a tese fundamental do livro dele é que praticamente toda a alta cultura ocidental ela se destina apenas à defesa dos interesses da classe dominante. Então, tudo mais é uma construção fictícia, construção meramente verbal, para ocultar, tudo é uma ideologia destinada a ocultar interesses materiais muito reais. Então, isso quer dizer que todos os autores que ele comenta, por exemplo, tem só dois aqui, Gustavo, Santo Agostinho e Max Weber, Santo Agostinho acreditava piamente que ele estava tentando levar as pessoas para o céu, salvá-las do pecado e levar para o céu. Era isso que ele estava pensando fazer. Mas ele estava redondamente enganado. Ele estava defendendo os interesses da classe dominante. Ele só não sabia. Max Weber, por exemplo, quando ele faz uma distinção entre sociedades desenvolvidas, sociedades subdesenvolvidas ou avançadas e atrasadas, isto, segundo ele, é uma forma de racismo. Ele está defendendo os interesses da classe dominante. Não é isso? Agora, você imagina, agora se tem um cara num país atrasado, dizendo, olha, nós queremos sair do subdesenvolvimento e para isso nós precisamos instaurar o socialismo, daí a noção de subdesenvolvimento deixou de ser racista. Quer dizer, é esse tipo de raciocínio, assim, absolutamente grosseiro. O que você está dizendo é o seguinte, é que todo mundo estava enganado a respeito do que estava fazendo. Por exemplo, um sujeito achava que estava defendendo a moralidade, outro achava que estava tentando salvar vidas humanas, outro achava que estava tentando levar pessoas para o céu, mas estavam todos apenas defendendo os interesses da classe dominante sem saber. Até que veio o Gessé Souza e avisou. Não é uma coisa maravilhosa que o sujeito pense assim? Né? Ele disse, olha, quando eu tinha 14 anos, eu acreditei que eu tinha descoberto a lei dos três estados. Depois eu descobri que era do Comte e que estava errada. Foi uma grande decepção da minha vida. Então, aos 14 anos, todos nós fazemos essas sínteses que explicam tudo. Só que depois nós continuamos estudando e aprendemos. Mas, peraí, calma aí, olha o vexame. Agora, este cara com 55 anos escreve um treco desse. E isso é um intelectual brasileiro. Pensa que só ele é assim? Não. Você vê, se você ler o livro da Marcia Tiburi, você vai ver que ela está negando consistência ontológica própria ao fascista. O fascista é só aquilo que ela pensa dele. O que ele pensa que está fazendo não interessa. Só ela sabe o que ele está fazendo realmente. As finalidades subjetivas dele são todas por alto engano. Olha, eu não atribuo isso a ninguém. Todo mundo pode incorrer no auto-engano, mas, por exemplo, Karl Marx achava que estava querendo fazer a Revolução Comunista e ele estava mesmo. Ele não estava se enganando a si mesmo a esse respeito, não é isso? Então, o Dr. Freud achava que estava descobrindo, por trás dos sentimentos humanos, um jogo instintivo, muito primitivo. Era isso que ele achava que estava fazendo e era realmente o que ele estava fazendo. Portanto, eu não acho que todos vivem na ilusão. Podem ter parcialmente ilusões parciais, evidentemente. Mas você reduzir tudo, vamos dizer, a um jogo de interesses de classe é negar taxativamente os objetivos próprios dessas pessoas. O que elas achavam que estavam fazendo não interessa, só interessa o que o Gessé Souza acha. É muito, muito infantil, é muito pueril, meu Deus do céu. Não é isso? Mas isso é comum. Agora você imagina pessoas desse tipo metendo-se numa discussão sobre a existência ou a inexistência de Deus. Não é isso? O que, que vai acontecer, meu Deus do céu? Então, é isso aí. O negócio não é nem cego guiando cego mais. É o cego sendo guiado por outro que, além de cego, é louco. Além de louco, é ladrão. Além de ladrão, é mentiroso. É muito pior do que um cego e alto cego. Pelo menos o cego está com boa intenção de acertar. Tá certo? Então, isto é o debate nacional. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Eu dei esse exemplo do esquerdista, mas você não pensa que a turma liberal, conservadora, está melhor do que isso. Ou seja, o que nós precisamos no Brasil é criar realmente uma alta cultura a partir da experiência real. E para isso, às vezes, você tem que refazer todo o quadro das disciplinas existentes. Como dizia o Husserl, você tem que ter a ontologia geral, em cima você tem as ontologias regionais, e daí você tem a divisão das disciplinas. Agora, você inverter tudo, primeiro tem a divisão das disciplinas. E daí você tem os vários objetos correspondentes às várias áreas, e daí com esses vários pedaços nós vamos compor um objeto concreto. Fala, impossível, não dá para fazer isso. Quando Husserl criou a fenomenologia, a intenção dele era esta, e era uma intenção muito boa, né? Restaurar o senso da experiência direta. Você pode questionar os métodos que ele inventou para fazer isso, etc. Já até tem um livro do Kolakowski que mostra que o método é impossível. Pode ser até ser, tá certo? Mas o objetivo era perfeitamente legítimo e deve ser um objetivo permanente. Quer dizer, você querer alcançar a ciência política é um ideal perfeitamente respeitável, mas a ciência política, conhecimento exato e demonstrado a respeito do quê? Então, aí é outra obrigação, a respeito da realidade. Portanto, nós temos que buscar a verdade na realidade e não a verdade em si mesma. Porque não existe verdade em si mesma. A verdade em si mesma é apenas uma fórmula abstrata, a qual, se não se verificar na realidade das coisas, é uma verdade que não diz respeito a nada. Então, é por isso que às vezes o pessoal tem um grande amigo meu que vive cobrando, fala, não, você precisa escrever um livro doutrinal. Eu falei, mas eu nunca vou escrever um livro doutrinal na minha vida. Eu não me interesso por doutrinas, eu me interesso por coisas, pessoas e fatos. E é aí que você vai testar a capacidade filosófica do cara. Né? Porque a finalidade da filosofia é justamente, entre outras, corrigir as ciências nesse seu abstratismo. A filosofia não é uma atividade que tenha um objeto em especial, ainda tem um objeto que se apresente para ela no momento, tá certo? E ela também não é uma ciência do geral, daí seria outra abstração, mas ela é uma atividade de correção permanente, de reintegração permanente do conhecimento com a experiência, da experiência, vamos dizer, científica com a experiência pessoal real e assim por diante. É isso que é a filosofia, no meu entender, e é isso que eu estou fazendo. E isso, na verdade, me impede de fazer um livro doutrinal. Eu só posso fazer um livro sobre coisas concretas. Né? Claro que do exame de uma coisa concreta, você pode chegar até a certas verdades universais. Né? Mas você vai subindo e subindo, chega um ponto que você tem que parar. Né? Como no caso do Jarnês Aflições, em que eu parti do acontecimento irrisório, ó, palestra de um cara que ninguém mais lembra quem é. Né? E quem vai ler o Zé Américo Mota PC hoje? Mas ninguém, só eu que sou um santo, você entendeu? Então eu prestei atenção de verdade naquele cara. Eu li até o livro da Marlene Chauí, meu Deus do céu. Li inteirinho A Moldura do Real. Eu li até em provas, o Zé Mário tinha uma prova, eu li antes de sair. Né? Ninguém mais fez isso. Tinha muito cara que dizia, não tenho capacidade de julgar o livro, mas o livro, ó. Então, se eu pude ler aquele catatal de 900 páginas da Mariana Chagas, por que eu não ia prestar atenção ao que o Zé Américo Mota Pessan está falando durante uma hora? Né? Só que todo mundo já esqueceu o Zé Américo Mota Pessan, como vai esquecer todo mundo? Você imagina onde estará esse Jessé Souza, né, na posteridade? Onde estará a Márcia Tibúria? Vai sumir todo mundo? Isso tudo é feito só para aproveitar certos momentos. Né? Então, toda a cultura só se revigora mediante um choque de realidade. Então, não é você diretamente criar grandes obras, não é assim. Se você pegar a história, por exemplo, da Universidade Europeia, você vê que 200 anos antes dela existir, existiam as chamadas escolas monacais e catedrais, que não visavam a produzir, vamos dizer, grandes obras, mas grandes pessoas. Então, caprichavam na formação pessoal, moral, intelectual, etc, etc, etc. E por isso mesmo, aquilo era chamado a inveja dos anjos. Eles que eram pessoas assim, tão notáveis, né, de qualidade humana, de bondade, honestidade, seriedade, tá? Que até os anjos ficavam com inveja. Isso foi durante 200 anos. Quando começa a produção intelectual das universidades, ela é o resultado último disso aí. Né? E quando as escolas catedrais monacais já estavam entrando em decadência. Então, tudo aquilo que tinha sido criado em termos de humanidade real começa a se condensar em obras. Que é o quê? A humanidade congelada. É como a questão da figura geométrica que eu estou falando. Você imagina o que era a vida interior de Santo Tomás de Aquino? Era uma ideia atrás da outra, uma percepção atrás da outra, não parava. Não é isso? É irreprodutível. Você precisaria ser outro Santo Tomás de Aquino? Não dá para fazer. Mas ele pegou uma parte, o que ele fez? Tipo, congelou, deu uma forma geométrica que ainda é acessível a nós. Mas que é como, vamos dizer, comida desidratada. Você precisa botar água lá de novo para ela poder se mexer novamente. Então, essa atividade, você reviver, vamos dizer, a vida interior a partir dos seus produtos consolidados, é outro elemento importantíssimo do estudo da filosofia. Ou seja, não é questão de você ler e aprender, não, é questão de você revivenciar aquilo, né? Então, durante algum tempo, você vai ser Santo Tomás de Aquino, você vai ser até o próprio Karl Marx. E isto é a verdadeira aquisição da cultura filosófica, é através desses sucessivos papéis intelectuais que você vai representando perante você mesmo. E é isso que vai dar para você a flexibilidade, tá certo? De você poder examinar a questão pelos seus vários lados. Não é isso? Ora, todos nós temos vários lados. Nós começamos com um. Eu, por exemplo, eu não me lembro de, ao longo toda a minha vida, ter tido alguma ideia sobre qualquer coisa que o diabo já não aparecesse imediatamente para me dizer que não. Que era o contrário. Todas, todas, todas, todas. Eu olho e falo, isso aqui é um quadrado. Lá vem eles, não, é um triângulo. No começo eu ficava desesperado por isso. E muitas pessoas, elas chegam à paralisia por causa disso. Elas não conseguem pensar nada com certeza, porque sempre vem a voz do capeta e diz o contrário. Não é isso? E essa voz do capeta é inteiramente maligna? Não, às vezes não. Porque ela pode estar te chamando a atenção para algum aspecto que é perfeitamente real e que faz parte daquele objeto também. Então, eu estou dizendo que é a voz do capeta, mas nem sempre é o capeta. Não é isso? Então, este choque, vamos dizer, da incerteza, na quase totalidade das pessoas, ela leva a uma paralisia da inteligência. E o indivíduo desiste de ter uma certeza pessoal e ou ele vive na incerteza total, e portanto vale tudo, tudo se iguala, nada é melhor, ou então ele segue uma crença coletiva do grupo dele, que não tem nenhuma confirmação intelectual, mas tem um reforço social. Nesses dois casos você está inutilizado para a vida intelectual. Não é isso? Agora, se você com duas hipóteses você já se atrapalha e paralisa, você imagina com 30 ou 40. Mas se você ao longo da sua vida você treina para ver as coisas sobre esses vários lados, né? Representando o papel, ora de Santo Tomás de Aquino, ora de Aristóteles, ora de Karl Marx, ora do Dr. Freud, etc. Bom, você adquire a flexibilidade para lidar com tudo isso. E isso aqui é a verdadeira formação filosófica. Onde você pode obter isso em alguma universidade? Em nenhuma universidade do mundo, quanto mais do Brasil. Você poderá obter isso, pelo o ensino da filosofia é sempre assim. Você tem um filósofo atuante que está agindo, trabalhando, se esforçando naquele momento, e você, pela convivência com ele, você vai pegando as manhas, exatamente como se aprende a lidar com equipamento qualquer. Alguém vai mostrar para você. Então, em algumas universidades, pode acontecer, bom, ali dentro tem um filósofo, e não é a universidade que vai ter isso, é a presença daquele sujeito. Por exemplo, os que aprenderam com Erich Wegener aprenderam mesmo. E o que aprenderam com ele vai muito além daquilo que eles podem explicar. Não é isso? Ou seja, é uma coisa que passa não de um trabalho acadêmico para outro trabalho acadêmico, mas de uma pessoa real para outras pessoas reais. Isto é o ensino da filosofia. Isso foi assim com Sócrates, foi assim com Santo Tomás de Aquino, foi assim com Leibniz, com todo mundo sempre foi assim. Então, aprender filosofia é acompanhar o trabalho vivo de um filósofo vivo e agente. É só assim que acontece. Pode ter, né? Existe o filósofo, existe o Harry Redner, o Leonardo Polo, o Jean-Luc Marion, você tem filósofos bons. Então, se você está perto deles, você vai aprender. Quer vocês conviam coisas na faculdade, quer ser na casa deles, né? Não tem, o caso Georg Simmel não podia ensinar na universidade porque eles tinham um problema com o judeu. Então, o pessoal ia estudar na casa dele. O Constantin Noica, ele foi expulso da universidade, o pessoal ia na casa dele aprender. É isto o que interessa, a convivência com o filósofo atuante, vivo, que está, vamos dizer, lutando com os seus pensamentos naquele momento, que é exatamente o que vocês estão fazendo aqui. É só assim que se aprende. Agora, se você tem um bando de professores, que sejam eruditíssimos, etc., estão te transmitindo cultura filosófica, você não vai aprender filosofia nunca na sua vida. Porque é como você, por exemplo, aprender desenho. Se não tem um professor que está lá olhando o que você está desenhando, ele não vai te corrigir, ele não vai aprender nunca. É isso? O que importa é a presença real. Você tem lá um modelo na sua frente. Né? Eu estudei na Escola Pan-Americana de Arte, tinha lá os modelos lindos, peladíssimos. E você tinha que olhar ali e desenhar que não era. Daí vinha o professor Luiz de Neviani e falava, não, está errado, isso não é assim. Eu não tinha percebido que era. Ele percebeu. Então é isto que vai ensinar você. É a interferência direta de um professor que saiba fazer aquilo que ele está ensinando a fazer. Fora disso, não. Né? Então, tem algum filósofo nas universidades brasileiras? Eu acho que nenhum. Tem um que é o Desidério Murcho, mas ele não vale porque ele é português. Né? Então, é claro, aqueles alunos que estão aí de volta dele, alguma coisa vão aprender, sem sombra de dúvida. Até ele voltar para Portugal, daí acabou a história. Não é isso? Então, bom, por enquanto é isso. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá, aqui o Francisco Augusto pergunta, em um dos seus cursos o senhor levanta a seguinte pergunta, por que eu existo e por que isto é para sempre, a partir do momento da minha existência? A resposta é que existo pelo amor divino simplesmente, que me constituiu, me mantém, me manterá para sempre. Com base nisso, gostaria que o senhor falasse da posição de Mortimer Adler para a existência de Deus. Para ele, o ato de Deus é exigido, não no sentido de ter iniciado a existência do mundo, mas de preservá-lo. Assim, se o cosmos atual, sendo capaz de ser de outra maneira, que não a sua, é também capaz de não ter existência alguma, então nesse momento mesmo, a menos que algo tenha causado a sua existência, no sentido de impedir que ele se reduza a nada, o nada tomaria o seu lugar. Bom, esse é o famoso tema da entropia e da entropia negativa ou negentropia. Se você concebe o cosmos como um sistema regido por leis, então esse sistema, na sua totalidade, obedece ao segundo princípio da termodinâmica e está acabando, teoricamente, mas na verdade não está. Não só não está, como ele está até se expandindo, surgem novas galáxias, novas estrelas, etc, etc, etc. Então é evidente que você tem que conceber o universo finito, no fim das contas, quer dizer, o universo ilimitado, porém finito, quantitativamente finito, como se fosse, vamos dizer, uma bola que está boiando dentro do universo infinito. Ainda a concepção do Aperon, né, do Anaximandro. Então você tem o universo limitado, que é aquilo que nós conhecemos, mesmo assim é de uma dimensão quase inconcebível para nós, mas além dele existe o infinito, e o infinito é o que é a possibilidade universal. Então a possibilidade universal está continuamente realimentando o mundo existente com novas possibilidades, senão ele teria acabado de existir. É esse, mais ou menos este, né, o tema. Aliás, falando nisso, tem uma outra pessoa que mandou uma outra pergunta, até em termos meio desafiadores. Diz assim, mas por que o senhor usa aí a filosofia grega, esse simbolismo, etc., para interpretar a Bíblia, em vez de interpretar tudo à luz da Bíblia? Ele, bom, em primeiro lugar, eu não conseguiria ler a Bíblia se não existisse já os simbolismos anteriores. Quando Moisés escreveu a primeira linha da Bíblia, no princípio Deus criou o céu e a terra, ele escreveu para pessoas que sabiam o que era céu e terra, ou não. Né? E de onde elas obtiveram essa informação? Não foi da Bíblia, certamente. Né? Então, elas também sabiam que a Terra era o limitado e o céu era o ilimitado. Então já sabia o Aperon. Se elas não soubessem isso, elas não teriam entendido nem a primeira linha da Bíblia. A Bíblia se refere constantemente a um universo existente que a precede. E, vamos dizer, todas as suas palavras têm que ser interpretadas em função desse referente. Senão, não faz o menor sentido. Por exemplo, referente geográfico, onde está a cidade tal, né? Ou o que é, vamos dizer, a figueira, né? O que é a azeitona, é assim por diante. Né? Então, hoje em dia, você tem toda uma ciência do simbolismo, que já fez o repertório desses significados tradicionais de todos esses objetos, e sem dúvida você vai precisar disso para você entender o que a Bíblia está falando. Não é isso? Então, por exemplo, existe. Você pega isso na própria tradição islâmica, você tem muitos elementos que contribuem para isto. Né, que parte, evidentemente, parte de um texto hebraico para o texto árabe do Corão e vai lá especulando os simbolismos. Né? Quando Jesus Cristo seca uma figueira, por que foi exatamente uma figueira? Então, quando você vai ver, a figueira, na poesia tradicional, representa que as ideias universais, que é aquela que contém muitos nas sementes do figo, né, são muitas, então, uma ideia geral que abarca muitos entes particulares. A parte que a azeitona representa os entes particulares. Cada uma é uma, só tem uma semente. Então, Então, quer dizer, secar uma figueira significa muito mais do que secar uma figueira, significa eliminar uma espécie inteira de seres, chegar apagada, que não existe mais. E isso acontece na realidade, você vê espécies extintas. Não foi um ente que foi extinto, foi uma espécie inteira. E assim por diante. É, alguém aqui pergunta, existe outros filósofos brasileiros ou só o senhor? Falei, bom, no presente momento eu sei em atividade, mas não acompanho a atividade, eu sei o Desiderio Murcho e o Ernesto Stein, eu não conheço mais ninguém. Mas pode até ter algum escondido, pode ter algum gênio escondido. Eu espero que entre os meus alunos tenha 5, 6 ou 10 gênios escondidos que daqui a pouco vão aparecer. Mas, então não pode ser que sou só eu, mas também não conheço mais ninguém. Em outras épocas existiram filósofos de enorme talento, até gênio, como Mário Ferreira dos Santos, o próprio Vicente Ferreira da Silva, se não tivesse morrido tão cedo, né, o padre Maurílio Penido, né, o Wilhelm Flusser, mas também não vale, porque não era brasileiro, era tcheco, e o Brasil, né, tratou de mandá-lo embora. É, e assim, podia ter muita gente de enorme talento. Né? Agora, o maior de todos foi o Mário Ferreira dos Santos. Isso aí não tem nem dúvida. Este não será superado pelos próximos séculos. Nós todos vamos viver do Mário Ferreira dos Santos por muito tempo. Né? Que José Henrique Clemente disse, professor, tenho nos últimos anos me deparado com grandes obstáculos internos no caminho rumo à vida intelectual, para a qual me sinto, acredito eu, verdadeiramente chamado, apesar de que muitas vezes percebo que isso se confunde com um simples desejo pedante. Tais obstáculos a que me refiro são os seguintes, vaidade, impotência, insegurança, desesperança e medo dentro das situações banais, como conflitos domésticos, relações com pessoas de interesses diferentes dos meus. Sei que tudo isto, imagino, se deva à minha pouca idade, tenho apenas 17 anos, e à minha burrice, em todos os sentidos, mas em especial no sentido de interpretar e aplicar corretamente os seus ensinamentos, somada a um imediatismo exagerado. Não, mas se você já sabe tudo isso, meu Deus do céu, você está no caminho certo, porque essa tensão, não perca essa tensão, não jogue fora esses conflitos, isso tudo é precioso, é daí que vai sair alguma coisa. Então você manter tudo isso na mão, é o homo pontífice, fazendo ponte entre todas as coisas mais disparatadas e incompatíveis. Então, só nesse parágrafo você mostra que você tem atenção interior suficiente para prosseguir nisso. É só não parar. Como não deixar prender por essa situação? Você tem que prendê-la, você tem que pegar tudo isto. Isto tudo é precioso, tudo isto. Conserve tudo isso, pense em tudo isso. Né? E buscando sempre, vamos dizer, a unidade. Quem sou eu no meio disso? O que, que eu vou fazer? Porque o que importa, na verdade, não é a situação, mas o que você, como você responde a ela. Quer dizer, você responder sempre da maneira mais sábia, mais criativa, mais imprevista. Né? Não se deixar prender por atitudes padronizadas de um tipo ou do outro, não se deixar prender por estereótipos. Né? Existe uma realidade que é a realidade concreta da sua vida, e é daí que tem que sair o seu pensamento. Então, só de você dizer isso aí, eu vejo que você está no caminho certo. Quer dizer, você está lidando com tudo isso ao mesmo tempo, então você é um filósofo. Igor Sabino. Meu professor aqui na Universidade Federal do Piauí passou o semestre todo esquerdando em sua aula, mas sempre me mantive em silêncio por receio de ele me ferrar. No final do período, eu o presenteei com o PDF do livro mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Dias atrás, ele mandou uma mensagem agradecendo imensamente. Olha, né? Quer dizer, um cretino a menos, um homem honesto a mais, né? De que outra forma poder continuar ajudando? Dê a ele uma matrícula no cofre. O que mais você pode fazer? Eu não tenho outras fontes nacionais que eu possa indicar. Infelizmente, não tenho. Aliás, eu fiz esse curso porque não havia outras. Né? Dantas e Amonita. Suponho que seja um casal. Né? Gostaria de saber se o realismo radical do Xavier Zubiri já não desmonta a possibilidade do ateísmo. 100%. 100%. Carla Marzagão, eu ouvi falar sobre Kolakowski, não sei se é grafado assim, e ontem assisti a palestra de José Monier, ele também faz referência. Tentei pesquisar no Google em vão. Eu acho que o pessoal grifa Kolakowski com W e com I no final, em vez de Y. Tenta assim que você vai conseguir. Eu sei o seguinte, existe um dos livros mais importantes dele, que é Main Currents of Marxism, Correntes Principais do Marxismo, está traduzido em português, tem uma edição brasileira. Se você procurar, você vai na estante virtual e procura esse título, Correntes Principais do Marxismo. Você vai achar o Kolakowski lá. E daí, a partir do modo como estiver grafado o nome Kolakowski na estante virtual, você procura outro livro. Agora, é impossível que o Kolakowski esteja ausente, totalmente ausente do Google, porque é um filósofo muito famoso, muito. Ele, durante um tempo, vamos dizer, o próprio regime comunista polonês o paparicava no começo. Mas depois começou a espremer, ele teve que sair de lá, veio para os Estados Unidos, para a Inglaterra, sei lá. Caio Mesquita, me dá aqui, deu uma grande ideia, cara. Se eu faria uma retrospectiva do Coffee, revendo novamente e resumidamente todos os pontos do curso, o senhor achar mais interessante lembrar, isto é uma tremenda ideia. Eu vou ter que fazer isso algum dia. Eu não sei como ainda, porque são 300 e tantas aulas, eu teria que, pelo menos brevemente, rever cada uma e fazer uma listinha dos tópicos. Mas eu vou ter que fazer. Obrigado, Caio Mesquita. Isso é uma excelente ideia. Geucimar Júnior, Santo Agostinho e Max Weber estavam defendendo os interesses da classe dominante, o Jessé Souza também está. Mas é óbvio que está. Ele não pode ser o único sujeito que está falando assim. O único isentão do universo. Todo mundo está enganado, defendendo os interesses da classe dominante, só eu que estou aqui fazendo ciência objetiva. Não é possível isso. Alguém me pede para resumir brevemente o pensamento do Max Weber. Não dá, porque só do ponto de vista, se você pegar só os escritos metodológicos do Max Weber, já são, vamos dizer, um oceano de sugestões, de ideias, etc., etc. E a grande pesquisa a que ele se dedicou durante a vida foi da relação entre as crenças religiosas e a economia. Só que o pessoal repete muito a ideia da ética protestante e espírito do capitalismo. Inclusive, o Jessé Souza repete isso, de que o capitalismo teria emergido da nova ética protestante, que era uma ética que privilegiava a ideia do trabalho, da vocação, essa coisa toda. Essa teoria foi confirmada? Não, nunca. O R.H. Tawney, no livro A Religião e o Espírito do Capitalismo, ele desmente essa teoria. Ele diz que tem outros aspectos. Também o Weber, ele não se limitou a estudar isso, tal como aparece na Europa. Ele estudou a religião da Índia e da China, tentando encontrar a solução para o problema. Qual é a conclusão final? Nenhuma. Ele levantou a pesquisa e nunca chegou a provar nem desprovar a teoria. Mas vale, vamos dizer, como um exemplo de cientista muito sério, muito devotado, tá certo? Muito honesto, sempre. Gabriel Campos, conhece algum livro de economia que tenha abordagem semelhante ao do Tratado de Economia do Mário Ferreira dos Santos? Não, mas o Bernard Lonergan escreveu coisas muito importantes sobre economia. São muito importantes e muito difíceis. Se você já não tem bom conhecimento de economia, você não vai conseguir ler os livros de economia dele. Eu conheci economia e matemática bastante. Eu mesmo quebrei as pernas. Chegou no terceiro capítulo, falei, opa, agora eu vou ter que estudar outras coisas um pouco para depois voltar aqui. Wanderson Pereira, se a coroa de espinhos é uma zombaria satânica, os protestantes estariam corretos ao afirmar que a imagem de Cristo crucificado é um símbolo católico de mau gosto, ou até a zombaria satânica? Fala, como? Você não está fazendo a zombaria satânica, você está contando que ela foi feita. Não é isso? Ver o Cristo glorificado é o centro da fé protestante, a cruz é para eles um passado, para nós é hoje Hoje é a cruz e a glória é o futuro. Eu digo, bom, mas espera aí, mas se hoje é a cruz, então a cruz está presente aqui, nós todos estamos carregando, meu Deus do céu, como é que ela pode ser o passado? Quer dizer, Cristo sofreu no passado, ele não sofre hoje, é? Tudo de novo. É? Ele mesmo se oferece para fazer isso. Ou não? Não está mais fazendo o serviço. Quando você vê fenômenos como o Padre Pio, né? O Padre Pio tinha realmente poderes divinos, poderes sobre-humanos. Mas você viu as chagas de Cristo na mão, sangrando durante a vida inteira, saindo mais sangue dali do que 100 homens teriam. Né? Então, este é o sofrimento, é o Cristo glorioso e o Cristo crucificado ao mesmo tempo. Mas você não tem como dividir. Né? Agora, tem aqui uma coisa errada. Quer dizer, o politeísmo é exatamente a mesma coisa que o agnosticismo, o cientificismo moderno, mas de jeito nenhum, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Quer dizer, você dizer que acreditar em muitos deuses é a mesma coisa que não acreditar em nenhum? Não, não faz o menor sentido. Por quê? Porque você vê em todos os deuses das várias mitologias, você vê traços que depois reaparecem no Cristo. Você pega o livro do Louis Chaumonot Lassalle, Bestiário de Christ, que é o arquiteto que desenhou e explicou todos os símbolos animais que representavam o Cristo na arquitetura medieval. E você vai ver que cada símbolo daquele está associado a uma propriedade do Cristo e também a deuses antigos. Todos eles simbolizavam, por exemplo, a águia simbolizava Júpiter, mas ela também significa algo, alguma propriedade do Cristo e assim por diante. Quer dizer, é como se o politeísmo estivesse vendo vários pedaços, vários estilhaços de coisas que eram perfeitamente reais. Quer dizer, que eram qualidades divinas, evidentemente. Só que não tinha um que condensasse todas. E mesmo que condensasse mais, que era Júpiter, Júpiter não era um deus criador, afinal de contas, era apenas um mantenedor. Então, eu acho que sem esses milênios de cultura politeísta, a mensagem cristã não sei se não seria compreendida. Isso eu até já expliquei, por que a mensagem monoteísta foi em primeiro lugar para os judeus? É porque os judeus eram uma comunidade pequena, com uma continuidade histórica, com uma memória histórica muito aguçada, passando de geração em geração pela tradição profética. Tá certo? Então, para Deus estabelecer um diálogo com uma comunidade, era preciso que essa comunidade tivesse este tipo de continuidade histórica, de consciência histórica, vamos dizer, unitária ao longo dos tempos. O que você não observa em parte alguma. Em conversa com aqui, Brian, em conversa com um amigo meu sobre o milagre da escada, ele me disse o seguinte, aspas, ao analisar um caso específico como esse, é preciso cuidar para não se perderem questões subjetivas. Do ponto de vista da ciência, não faz discutir se milagres podem acontecer ou não. Epa, o possível e o impossível são a baliza de qualquer conhecimento científico. O que significa uma lei científica? Significa a fórmula de que algo é necessário, ou seja, algo não pode não ser. Sem o conceito do possível e do impossível, não é simples, não há ciência. Agora, tem sujeito, vamos dizer, que ele obtém a formação numa ciência específica, mas ele não tem ideia de qual é o fundamento lógico do método científico. E o fundamento lógico é esse, sem a ideia de necessidade e, portanto, de impossibilidade do contrário, impossibilidade do oposto, simplesmente não há ciência. Mesmo porque é da noção da necessidade que vai surgir a distinção. Você tem uma necessidade metafísica, absoluta, como você verifica, por exemplo, na aritmética elementar, e você tem uma necessidade física ou relativa que acontece nas ciências experimentais. Sem a noção da necessidade relativa ou probabilidade, também não tem ciência. Então, como é que não é que a ciência não faz discutir se milagre pode acontecer ou não? Eu falo, claro, cabe. Né? Não cabe à ciência decretar o que é ou não possível. Fala, mas a ciência não faz outra coisa. Hã? Pronto, se você atestou que algo aconteceu uma única vez, você afastou a impossibilidade daquilo para sempre. Não tem outro jeito. Os cientistas devem trabalhar segundo determinadas regras, constitui o método científico. Então, o método permite que acadêmicos do mundo inteiro analisem de alguma forma rigorosa e objetiva o trabalho feito por outro e até dupliquem os experimentos realizados. E o ônus da prova é sempre de quem apresenta a hipótese, nunca o contrário. Falo, mas o que que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo? Hã? Quer dizer, isso é uma objeção? Eu digo, bom, se você tem uma definição clara do que você entende como Deus, e se você se mete numa discussão sobre a existência ou inexistência de Deus sem ter esse conceito, você é um irresponsável. Hã? Então, se você quer discutir o assunto de qualquer maneira, até para impugnar a cientificidade da coisa, bom, algum conceito você tem que ter. E você, como você saber se este conceito se aplica a alguma entidade existente ou inexistente? Como fazer isso, exceto pelo método científico? Não tem outro procedimento possível. Não é isso? Então, eu já dei um curso aqui sobre o que é um milagre, né? Curso não, uma conferência. Explicando que a definição usual, corrente, vulgar de milagre é uma definição impossível. Quer dizer, você vai definir um milagre pela sua causa. Eu digo, ah, é assim, é como você definir um crime pelo seu autor. Primeiro você precisa saber se é um crime ou não, para depois você saber quem é o autor. Agora, como é que você vai saber o autor se você nem sabe se é crime ou não? Meu Deus, não dá. Então você tem que ter primeiro um conceito do que você está investigando, para depois você saber se é possível investigá-lo cientificamente ou não. Agora, se você fala em milagre, mas o que você entende por milagre? Ele vai dizer, milagre é o que tem uma causa sobrenatural. O que é o sobrenatural? Não sei. Então acabou. Você não tem que pensar no sobrenatural, você tem que pensar no sobre-humano. Hã? Tá entendendo? Você vira, os antigos eles admitiam a existência de deuses que eram ao mesmo tempo forças naturais. Eles não eram sobrenaturais. Eles estavam na natureza, mas eram divinos. Se você não investiga primeiro neste nível, você nunca mais vai chegar no Deus único, absoluto, eterno e imutável. Mas nunca. Então tem que começar por aí, tem que ser um pouco mais modesto. Né? Como, aliás, todo método científico recomenda, você estudar o que é acessível ao seu método. Quer dizer, o que o cara está falando aqui são, assim, vulgaridades. Qualquer manualzinho de método científico diz isso, o cara acredita, mas ele não tem nem mesmo a ideia. Fala, se não, quer dizer, a ciência não discute se algo é possível ou não, ela não faz outra coisa o tempo todo. Né? Quer dizer, você acha que a ciência se compõe de fatos? Não. A ciência é você ordenar fatos em função da sua possibilidade ou probabilidade, sem a noção de necessidade, a própria concepção de lei científica não existe. Então, a ciência não é fato, elas são fatos ordenados de acordo com a sua possibilidade ou impossibilidade, portanto, de acordo com a sua probabilidade também. Sem isso, não há ciência, quer dizer, uma mera coleção de fatos não forma a ciência. Como se você diz que existe uma regularidade natural em qualquer coisa, por exemplo, existe uma regularidade no ciclo da gestação. Não é isso? O ser humano é geralmente 9 meses. Não tem ninguém que tenha uma gestação de 10 anos, nem de 10 minutos. Então você tem uma regularidade que deve se repetir estatisticamente. É? O que é isso? Você está ordenando os fatos em função de uma norma de probabilidade. Não é isso? Você não está dizendo que é impossível ter uma gestação mais longa ou mais curta, mas que com probabilidade será de tanto, em média. Não é isso? O que você está fazendo? Você está enquadrando os fatos dentro de uma escala de possibilidade, portanto, não de possibilidade absoluta, mas de possibilidade relativa, que é Então, a probabilidade. Sem isso, não existe ciência. Então, a ciência está o tempo todo medindo o real pelo possível, na escala do possível. Sem a noção, vamos dizer, da impossibilidade, portanto, da necessidade, e, portanto, necessidade absoluta ou necessidade relativa, não existe ciência em hipótese alguma. Quer dizer, como é que o cara diz um treco desse, porra? Ele nunca parou para pensar qual é a base lógica do método científico. Quer dizer, ele pega o método científico tal como aprendeu no manual e acha que é a aplicação daquilo. Isso é a mesma coisa que o cara decorar as leis de um país, mas ele não tem ideia dos princípios do direito. Quer dizer, só sabe a parte material, que é o subproduto N, enésimo subproduto, mas não sabe o fundamento da coisa. Fabrício Alves, baseado em seu post sobre o Obamacare, estou pensando em fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre a judicialização e burocratização da medicina. Preciso de um insight sociológico. Converse com o Hélio Angotti Neto, que já está investigando isso faz tempo. Deve ter muita coisa para te ensinar, vai te ajudar muito nisso. Bernardo Jordão, quando a ciência, a igreja confirma um milagre ocorreu após décadas de sondagens, investigações e toneladas de documentos e provas experimentais que atestam a veracidade do ocorrido, após provar, por exemplo, que os corpos incorruptos não sofreram nenhuma intervenção humana para que se mantivessem intactos, ela já não provou a existência ou da atuação de Deus, sem a menor sombra de dúvida. Agora, por que que muita gente não aceita isso? Porque a definição que eles dão de milagre é uma definição impossível. É o sobrenatural. Então tem que ter havido uma intervenção sobrenatural. Não basta fazer uma intervenção sobre-humana. Quer dizer, algo sobre-humano tem ali. É quanto basta para você saber que existe algum Deus. Pode dizer, ah, mas pode ser até o diabo. Não é isso que nós estamos discutindo por enquanto. Então, você está discutindo não o sobrenatural em si, mas algo sobre-humano, algo sobrenatural. Então, se você provou que isto aconteceu, eu falo, bom, então você já não pode negar que isto existe. Agora, você dizer, ah, mas um dia teremos uma explicação física. Eu digo, pode até ser, mas você não pode usar uma hipótese como prova. Você não pode alegar uma hipótese contra um fato. Não é isso? Então, é isso aí, vamos dizer, é uma mera nota promissória sem valor. Não é isso? Então, o fato é que, na maior parte desses casos, você não tem nenhum rudimento de explicação. Então, o que você verifica nesse caso é apenas uma má vontade, quer dizer, é o medo de que essas coisas sejam verdade. Eu tenho uma hora de pavor disso aí. Não é assim, é que não existe Deus, não acredito. Não, eu não quero que Deus exista. Porque senão eu posso ser objeto do juízo final. Né? E daí talvez eu tenha que mudar minha conduta. E isso é uma coisa horrível para mim. É muita humilhação, eu não quero. Então é isto, não é que o sujeito não acredita que Deus existe e nem que ele tem raiva de Deus, ele tem maior terror, pânico. Quer dizer, é um fundo evidentemente irracional. Qual é o problema de se Deus existir? E daí? Qual é o, né? Por que você achar que você rejeitar esses fatos em nome de hipóteses é muito científico? Por quê? É uma coisa tão absurdamente ilógica que, assim, deveria ser rejeitado na primeira aula de método científico. Você não sabe o que é método científico. No caso, por exemplo, dos corpos incorruptíveis, o elo é muito mais difícil, mas no caso, vamos dizer, do milagre realizado imediatamente em resposta a uma prece, fica muito mais fácil, não fica? Bom, alguém fez a menina sem pupilas enxergar, que é uma coisa humanamente inalcançável, tá certo? Então alguém, pode ter sido o Padre Pio. Então o Padre Pio é Deus, pô. E daí? Qual é o problema do Padre Pio ser Deus? Jesus não disse que vocês vão fazer coisa até mal do que eu fiz? Então, não tem novidade nenhuma. O que você não pode negar é que algo divino teve ali. Não é isso? Ah, então prova que... Só que você faz isso, daí o nego já pula assim. Então prova que ele fez o mundo. Eu falo, meu Deus, mas a prova que Deus fez o mundo é muito mais complexa do que dizer que ele curou a menina que não tinha pupilas. Né? Nós temos que ir por partes. Agora, que método científico, raio de método científico é esse? Que já quer partir para a pergunta última. Em nenhuma área de ciência se faz as perguntas últimas. Você faz as perguntas acessíveis ao seu método. Por que nesta área você quer o contrário? Então você me prova que Deus fez o mundo, eu não vou acreditar nele. Então, mas você não precisa acreditar no Deus onipotente e eterno. Você acredita em algum Deus. É assim que começa. A humanidade começou assim. Por que você vai querer saltar etapas? Você acha que você é tão mais inteligente que os gregos e os romanos? Do que os chineses, do que os hindus? Você acha mesmo? Você vai pegar civilizações inteiras e jogar tudo no lixo? Ah, eles eram os bárbaros, politeístas, etc, etc. Está brincando comigo, pô? Se você não consegue nem entender as divindades do politeísmo, você está abaixo deles. Né? Você não serve nem para ser um civis romanos. Bom, então eu acho que bom, tem muitas perguntas interessantes aqui, mas não dá mais. Não, tem um aviso seguinte. Eu vou dar em breve o curso Guerra Cultural, História e Estratégia. Vocês fiquem atentos aí que o programa deve ser publicado nos próximos dias. Tá bom? Então, é isso aí. Tem outro aviso? Não tem mais aviso nenhum, né? Então é isso. Muito obrigado. Até a semana que vem.